ma noi tovir un mar sentad una pedra sentad una rei i sentim a barcarola criar fagar esta melodia tinha crista i vaga desta vaga història d'arte marinheira luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia e aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Tenho na mão um exemplar do dia 11 de agosto de 1965 do jornal do Infante Dom Henrique, um navio português de passageiros dos anos 60 e 70. Era um diário de distribuição gratuita com um resumo das notícias mais importantes do dia, informações sobre a rota do navio e um artigo de fundo. Guardei-o religiosamente até hoje, pois faz parte de uma coleção da minha primeira viagem à África Ocidental e à África Oriental. Jornal duas folhas, com formato 24,5 cm por 19,5 cm, na terceira página dava conta do rescaldo da passagem do Equador, um rito que remonta a alguns séculos atrás, a cerimónia da passagem do Equador para passageiros e tripulantes que pela primeira vez tenham cruzado esta linha imaginária. Há qualquer coisa de sonho, há qualquer coisa de fado, no improvável acaso de estar a teu lado. Meu companheiro profundo, do outro lado do mundo, tantos abraços te dei sem te ter encontrado. Foste viagem de barco, foste mil portos de abrir. Eu já nem sei quanto andei para vires ter comigo. E cada vez que me perco, sinto que ficas mais perto, como se o mar fosse a prova que nunca consigo. Dizem ser próprio da noite que os astros se acendam. Sei que pressinto na noite alegria chamando. Vai, vai. Cada país descoberto, em cada povo encontrado, traz meu irmão os porquês que também te consomem. E em cada onda que dança, a teimosia da esperança, cada degrau tem a marca do sonho do homem. Dizem ser próprio da noite que os astros se acendam. Sei que pressinto na noite alegria chamando. Vai! Cada país descoberto, em cada povo encontrado, traz meu irmão os porquês que também te consomem. E em cada onda que dança, a teimosia da esperança, a teimosia da esperança, cada degrau tem a marca do sonho do homem. Thank you. Saindo de Lisboa, o infante Henrique tinha como primeiro porto de escala o Funchal, na Ilha da Madeira. Pouco mais de um dia de viagem, à aproximação da Madeira, surgia pela proa a ilha do Porto Santo. Navegava-se mais um pouco, passava-se a ponta de São Lourenço e a baía do Funchal aí estava. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar e pra gentinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar e pra gentinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da Madeira. A cerimónia da passagem da linha do Equador é um rito muito antigo, apreciado e praticado pelos marinheiros, quando um dos seus membros se cruza pela primeira vez com essa linha imaginária. Por extensão, o mesmo tem vindo a acontecer quando um passageiro o tenha feito também. É o batismo, não no sentido religioso, mas um batismo de mar. Nos primeiros tempos, o antigo ritual era brutal e até degradante. Com o decorrer do tempo foi evoluindo e hoje é um entretenimento de agradável brincadeira que acaba sempre em banho. Navegamos agora para o sul, as Ilhas Canárias desapareceram da popa. Ao largo do extenso Saara Ocidental e da Mauritânia, passamos a poucas milhas de Dakar, no Senegal. Vê-se as luzes da cidade. Por estibordo, navegamos agora entre o continente africano e as Ilhas da Boa Vista e de Santiago, em Cabo Verde. Nis no va pa Jondebra, pa no va passadia. Nis no va pa Jondebra, fazer um domingo de pescaria. Não te leva cobre, não te leva bafa, e uns boteada para cuidar de nós, e uns vilão para não tocar sentado na praia. Nis no va pa Jondebra, pa no va passadia. Nis no va pa Jondebra, fazer um domingo de pescaria. Não te leva cobre, não te leva bafa, e uns boteada para cuidar de nós, e uns vilão para não tocar sentado na praia. Santa banca cheia, aquele chave de barracão. si dá chuva de noite, não tá moia. Para não livrar constipação, gaja plia vem rusgar. Para não viver nos domingos Sabina, não João Debra. Santoban que checa o chapo de barracão. Se dá chuva de noite, não tá moia. Para não livrar constipação, gaja plia vem rusgar. Para não viver nos domingos Sabina, não João Debra. Santoban que seca o chave de barracão. Se dá chuva de noite, não tá moia. Para não livrar de constipação, gaja plia vem rusgar. Para não viver nos domingos Sabina, no João Debra. Para não livrar de constipação, gaja plia vem rusgar. Para não viver nos domingos Sabina, no João Debra. Para não livrar de constipação, gaja plia vem rusgar. Para não viver nos domingos Sabina, no João Debra. Para não livrar de constipação, gajatria bem rusgar. Para não viver nos domingos Sabina, no João Debra. Navegamos na bacia de Cabo Verde com a Gâmbia por bombordo. Aproximamos-nos agora do paralelo 11. A Guiné, hoje Guiné-Bissau, declarada independente unilateralmente desde 24 de setembro de 1973 e reconhecida a 10 de setembro do ano seguinte, fica-nos muito longe, mas por bombordo. A bordo fala-se já frequentemente da cerimónia da passagem do Equador, dessa cintura do mundo, como já lhe chamaram, ou do espinhaço do mundo, como assim foi denominado em 13 de junho de 1612 pelo capuchim francês Claude d'Apville. Experiência de mar, atravessei a linha do Equador por 76 vezes, mas da primeira vez que o fiz foi a 10 de agosto de 1965. Entretanto, nesta viagem que é relatada pelo jornal de bordo, chegamos ao Golfo da Guiné. Passamos agora ao largo das ilhas de São Tomé e Príncipe. Finalmente, o Equador. É a festa a bordo. Para os novos tripulantes, o rei Neptuno e a deusa Anfitrite presidem ao julgamento dos neófitos, os quais são batizados com o nome de peixe, e uma banhada no final, além de pagarem uns whiskies durante uns dias. Para a posteridade, é emitido um certificado da passagem da linha do Equador. Além destas festas da passagem do Equador, a bordo fazem-se outras brincadeiras. Vou contar esta. Numa viagem a caminho de Luanda, certo oficial do navio levava consigo a esposa. Quando o navio se aproximou da linha imaginária do Equador, o piloto de quarto, de conluio com o colega, chamou a senhora e convidou-a a olhar no radar, a fim de ver a linha do Equador. A senhora aproximou-se do radar e não é que vê mesmo no ecrã redondo a linha do Equador. Está ali, via mesmo, e olha que o navio até parece que deu um salto, disse ao piloto. Este, autor da marosca, respondeu. É verdade, minha senhora. Entretanto, a senhora saiu da ponta do navio e o piloto voltou-se para o colega e disse. A tua mulher caiu mesmo. Pudera, fora ele colar a esticadinha no radar uma fina linha de costura a atravessar o ecrã. É destas coisas. A linha imaginária passou a ser real. Voltando agora à nossa viagem, passado o Equador e rumo a Luanda, o navio atravessava agora águas de Angola. Acabamos de ouvir Marzia na Serra. Um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves aqui na Rádio Boa Nova.